Cuidado, mano, sai da frente, que ela vem atrás. Cuidado, mano, que na área tem demais. Não é que eu goste de dar perdido, mas não vacilo, eu sei que tô fudido. Não vou ficar parado vendo o tempo passar, dando brecha, esperando ela chegar. Tô ligado, tô alerta, tô ligeiro, com os homens o tempo inteiro. Sobe e desce apavorando a quebrada. Não vacila, maluco, não, não dê mancada, pois ela embaça, não precisa tá errado. Por isso sangue bom, é melhor ficar ligado. Veja um exemplo, os mano da naval não deviam nada, mas levaram pau. É assim a atitude da lei em São Paulo. Vai pra casa do caralho, os homens tá na cola. Eu vou embora, tá embaçado, tô saindo fora. Queima o chão, senão o bicho pega. Quando os homens embaça, na quebrada não dá trégua. Os camarada já tão desconfiado, até os mano sossegado se sente ameaçado. Ela põe o terror, ela vem apavora. Zoa a quebrada, manda a gente sair fora. Joga pedra na paz, Ciro. Vai, joga pedra na paz, Ciro. Atiça, joga pedra na paz, Ciro. Joga pedra na paz, Ciro. Atiça. Na periferia o povo sofre demais e ainda leva chute como animais. Fome, sede, desemprego, violência de ambos os lados. O medo, como se não bastasse os problemas daqui. A gente não deve, mas tem que fugir. Quem curte festa black, os homens diz que não presta. Quem canta rap, a lei detesta. Pego S de otário perguntando o que sou, de onde vim, onde vou. Quer me sumar, jogar no chão meu documento, não dou asa cobra. Polícia dá um tempo, seu doutor. Só porque sou favelado, os homens já me chegam numa via apavorante. É cachorro, ladrão, malandro, vagabundo. É disco que eles me chamam na frente de todo mundo. Se você não é um deles, e sim favelado. Camburão que passa quando veja tá parado. E logo desce dois dizendo pra mim: o favelado vai saindo daqui. Se você não correr, ele racha sua cabeça. Pra que você não esqueça. Os homens crescem o olho só nos mano da periferia. Atrás o lado de quem tá na correria. Que porra, mano, é melhor ficar ligado. Ligeiro com a lei, pra não virar afinado. Joga pedra na paz, Ciro. Vai, joga pedra na paz, Ciro. Atiça. Joga pedra na paz, Ciro. Joga pedra na paz, Ciro. Atiça. Joga pedra na paz, Ciro. Vai, joga pedra na paz, Ciro. Atiça. Joga pedra na paz, Ciro. Joga pedra na paz, Ciro. Atiça.